Está começando mais um programa, Momentos Espirituais, produzido pela equipe de comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso, Vinhedo. Se guardas contigo o estigma do sofrimento, indagando pela solução dos velhos problemas do ser e da dor, se percebes a nuvem que prenuncia a tormenta e o vórtice traiçoeiro das ondas em que navegas, vem conosco, estudemos a rota de nossa multimilenar romagem no tempo, para sentirmos o calor da flama de nosso próprio espírito a palpitar e morredouro na eternidade, e acendendo o lume da esperança, perceberemos juntos, em exaltação de alegria, que Deus, o Pai de infinita bondade, nos traçou a divina destinação para além das estrelas. Bem, então, estamos iniciando mais um programa Momento Espiritual, Momentos Espirituais, programa produzido pelo Departamento de Comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso. E hoje nós gostaríamos de mandar um abraço especial, até humildemente dedicarmos esse programa ao nosso querido Farid, trabalhador incansável aqui da nossa casa, do Centro Espírita Paulo de Tarso, de Vinhedo, e que hoje ficou mais mocinho. Primeiro de junho de 2018, ficou mais mocinho. Um grande abraço a você, viu, Farid? E sinta-se beijado em seu coração, mas sem toracotomia, né? Porque para beijar o coração fisicamente, teria que abrir a costela, né? Então, é um beijo espiritual. Um grande abraço. E hoje nós estamos discutindo sobre o tema do capítulo 27 de O Evangelho Segundo o Espiritismo, capítulo intitulado Pedi e Obtereis. E como sempre fazemos, vamos ver aí as anotações dos ensinos do mestre que ficaram marcadas pelos evangelistas. Então, há duas passagens aqui de Mateus, e uma terceira de Lucas. Então, nós vamos lendo e vamos fazendo os comentários que acharmos convenientes. Então, lá no capítulo 6 do evangelista Mateus, capítulo 6, sempre recordando, faz parte do Sermão do Monte. Os capítulos 5, 6 e 7 fazem parte do Sermão do Monte. Então, nós vamos encontrar nos versículos de 5 a 8 a seguinte passagem, a seguinte recomendação do Mestre: quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas, que afetam orar pondo-se de pé nas sinagogas e nos cantos das ruas para serem vistos pelos homens. Digo-vos em verdade que eles já receberam sua recompensa. Quando quiserdes orar, entrai para o vosso quarto e, fechada a porta, orai a vosso Pai em secreto. E vosso Pai, que vê o que se passa em secreto, vos dará a recompensa. Não cuideis de pedir muito nas vossas preces, como fazem os gentios, os quais imaginam que pela multiplicidade das palavras é que serão atendidos. Não vos torneis semelhantes a eles, porque vosso Pai sabe do que é que tendes necessidade, antes que lhe peçais. Então, temos também uma outra passagem que se encontra nas anotações do evangelista Marcos, lá no capítulo 11. Quando vos aprestardes para orar, se tiverdes qualquer coisa contra alguém, perdoai-lhe, a fim de que vosso Pai, que está nos céus, também vos perdoe os vossos pecados. Se não perdoardes, vosso Pai, que está nos céus, também não vos perdoará os pecados. Lá nas anotações de Lucas, nós também vamos encontrar essa parábola, a parábola do fariseu e do publicano. Também disse, e lá no Evangelho de Lucas, nós vamos encontrar no capítulo 18. Também disse esta parábola a alguns que punham a sua confiança em si mesmos como sendo justos e desprezavam os outros. Dois homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu, publicano o outro. O fariseu, conservando-se de pé, orava assim, consigo mesmo: Meu Deus, rendo-vos graças por não ser como os outros homens, que são ladrões, injustos e adúlteros, nem mesmo como esse publicano. Jejuo duas vezes na semana, dou o dízimo de tudo o que possuo. O publicano, ao contrário, conservando-se afastado, não ousava sequer erguer os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: Meu Deus, tem piedade de mim, que sou um pecador. Declaro-vos que este voltou para sua casa justificado, e o outro não. Porquanto, aquele que se eleva será rebaixado, e aquele que se humilha será elevado. Bem, amigos, então, essas recomendações do mestre, elas são de uma clareza meridiana, e elas, como diz um expositor lá do Paraná chamado Cosme Massi, não sei se vocês já ouviram alguns estudos dele, vale a pena, são estudos muito edificantes, né? E nesse item em particular, sabe, Fábio, você que é da área de engenharia elétrica, você vai poder nos ajudar, né? Porque ele diz assim, né? Porque o tema principal aqui no início do capítulo é qualidade da prece. E ele diz que quando nós queremos fazer uma prece, essa prece tem que se pautar na qualidade, porque senão a comunicação vai ficar perdida, né? Não vai atingir o objetivo. Da mesma forma como os veículos de televisão, os veículos de rádio, os veículos de internet, eles precisam ter uma fonte retransmissora boa, de qualidade, e também precisam ter um conteúdo elevado, um conteúdo edificante, para que a mensagem possa chegar com êxito àqueles que receberão a mensagem. Então, por exemplo, nós vamos fazer a nossa prece. Aí nós queremos dedicar a nossa prece, vamos dizer assim, queremos que a nossa prece chegue ao espírito de Santo Agostinho, por exemplo. Ah, mas Santo Agostinho pode ser que esteja encarnado em Júpiter. Pode ser, não pode? Ele é um espírito elevadíssimo, tal. Agora, mesmo que ele esteja encarnado em Júpiter, será que os espíritos que fazem parte da mesma pléiade, do mesmo nível do Santo Agostinho, será que um deles não poderia receber essa mensagem e um deles não poderia fazer com que essa mensagem, com que essa prece obtivesse o êxito necessário, que ele arregaçasse as mangas e pudesse fazer com que essa mensagem fosse atendida, com que essa prece fosse atendida? Obrigado, Fátima. Então, é preciso que a fonte de transmissão seja uma fonte de boa qualidade e que essa mensagem tenha, tenha um conteúdo edificante e também que essa mensagem parta de um coração que, pelo menos naquele momento, esteja purificado. Sim, para entrar em sintonia. Exatamente. Porque nós, humildes habitantes do planeta Terra, que somos portadores de inúmeras imperfeições, evidentemente que nós não pretendemos nos colocar no mesmo nível, por exemplo, de um Chico Xavier, que toda a prece dele era de uma pureza de coração permanente, porque o seu comportamento era de uma pureza de coração permanente. O seu comportamento era permanentemente puro. Assim como também outras pessoas, outros ícones da espiritualidade e de outras religiões, né? A gente cita Chico Xavier porque é mais próximo de nós. Mas nós reconhecemos a Irmã Dulce, não a Divalinhos. A Divalinhos também caminha para isso, né? Está tentando. Mas a Irmã Dulce da Bahia, né? De Salvador. A nossa querida Madre Teresa de Calcutá. E tantos outros, né? O João Paulo II, né? O antigo Papa, já desencarnado há mais de 10 anos, não lembro quanto tempo que ele já desencarnou, também era de uma pureza de sentimentos, né? Aquela senhora Zilda Arnes, né? Que, imagine você, né? Morreu no Haiti trabalhando, difundindo aquela comida, né? Aquela comida de alto teor nutricional, simples, para as pessoas mais humildes, né? Para as pessoas pobres. E também o soro caseiro, né? Difundindo o soro caseiro. E esse trabalho dela, junto à pastoral da criança aqui no Brasil, assumiu um papel importantíssimo que contribuiu demais para diminuir a mortalidade infantil no nosso país. Então, a Zilda Arnes é sensacional. O Albert Schwarzman, que foi para a África, largou tudo, foi para a África e ajudou inúmeras comunidades. Enfim, tem tantas pessoas, tantos anônimos, bem lembrado, né, Fábio? Tantos anônimos que têm o coração purificado. Mas o que eu dizia é que, pelo menos naquele momento que nós vamos fazer a prece, a fonte transmissora tem que ser uma fonte de qualidade. Então, nós temos que entrar no nosso quarto, porque se nós queremos falar com Deus ou queremos dedicar uma prece aos benfeitores espirituais, nós devemos entrar no nosso quarto, ou seja, entrar no nosso quarto íntimo, de preferência, se puder, aqueles minutos da prece, se você puder estar num quarto físico, isolado e sozinho, melhor ainda. Mas nem sempre é possível. E isso também não impede que façamos uma prece num ônibus, no metrô, na rua, dirigindo. Não impede nada. Isso não nos impede que façamos preces com mais constância. Você pode entrar no seu quarto íntimo, né? Você pode entrar no seu quarto íntimo. É, exatamente. Interior. Aí então, você fechando a porta do quarto, aí a conversa entre você é entre você e Deus. Ou entre você e o benfeitor espiritual que você quer dirigir aquela mensagem. E não há mal nenhum em pedir para o benfeitor espiritual, porque esse benfeitor espiritual, ele está num nível tão elevado, muito mais elevado do que o nosso, e ele pode interceder por nós, desde que a nossa prece seja caracterizada pela sinceridade de propósitos e pelo conteúdo edificante, né? Nós vamos fazer uma prece, e essa prece nós queremos prejudicar alguém, fazer uma sacanagem com alguém, evidentemente que essa prece não vai atingiu o seu fim. Evidentemente que os benfeitores não se ocupam desse tipo de conduta, desse tipo de comportamento. Mas se nós fazemos uma prece para que os benfeitores espirituais intercedam pela melhoria, pelo progresso de algum parente nosso, de algum amigo ou mesmo de algum opositor, evidentemente que essa prece, se nós agirmos com sinceridade e com pureza de sentimentos, pelo menos naquele instante, essa prece será atendida. E por que que eu digo pelo menos naquele instante? Porque naquele instante, se nós estivermos com o sentimento de raiva de alguém, com o sentimento de que acabamos de brigar, por exemplo, com alguém da nossa família e vamos fazer prece. Entendeu? Acabamos de brigar, nós estamos com o sentimento raivoso no ápice. Evidentemente que essa prece, a fonte transmissora, é uma fonte deturpada, uma fonte que está sem qualidade, e evidentemente que essa prece não será atendida. Então, eu achei muito legal esse comentário que eu estou fazendo baseado nesse estudo do nosso querido Cosme Massi, porque ele dá ênfase nessa história da qualidade da fonte transmissora. Então, e quem é a fonte transmissora? Nós é que somos a fonte transmissora. Por isso que é importante nós estarmos sintonizados, não só com a pureza de sentimentos nossos, com a sinceridade e com os propósitos espirituais que vamos pedir na prece. Propósitos materiais, evidentemente que os benfeitores espirituais não se ocupam disso. Não adianta pedir para que tenhamos uma inspiração para ter os 6 números da Mega Sena de que amanhã é sábado, né? Que amanhã será sorteado, que os benfeitores espirituais não se ocupam com as coisas materiais. Então, esse é o introito, né, que eu gostaria de fazer, e evidentemente que nós temos muito ainda a discutir, né? Gostaria de ouvi-los, Fátima, Fábio, Guilherme, os 25 vizinhos de cima. Boa noite a todos os ouvintes, é um prazer retornar a esse grupo maravilhoso, principalmente falando sobre um assunto tão importante, porque o pedir e receber depende da eficácia da prece, né? Se sintonizarmos, abrirmos nosso coração, acreditarmos no que estamos fazendo, com certeza seremos atendidos. Mas precisamos acreditar mesmo. Não é pedir por pedir, é na certeza de que Deus fará o melhor para a gente. Isso é muito importante, né? É verdade, né, Fátima? Bem lembrado, né? Quando nós formos orar, nós também temos que ter essa confiança, essa fé multiplicada, né? Porque se nós orarmos, né? Ah, eu vou orar porque é minha obrigação, mas também se não... Deus não me atende mesmo, né? Então, quer dizer, aí você já tá entrando em campo já derrotado, né? Então, quer dizer, quando nós formos orar, é importante que o façamos com fervor. Com certeza. Com fé, com convicção que nós... Se não conseguimos, é porque não é o momento e não merecemos. Não é o momento, não merecemos, não temos a maturidade. Não é o melhor para nós. Bem lembrado, não é o melhor para nós. Isso é muito importante. Exato. Nem sempre pedimos o que precisamos, né? Exatamente. Quando a gente vê o trabalho, por exemplo, do Dr. Fritz, e ele hoje, né, eu sei que atende em vários lugares do país e até do mundo, mas às vezes eu vou ali em Campinas, onde tem um centro, o Batuíra, que ele faz o trabalho dele todo terceiro domingo de cada mês. Ele sempre fala isso, ele fala, a cura depende, claro, da intervenção energética, né, que ele pode fazer e ajudar ali, mas também de merecimento, de fé. E ele fala exatamente isso, que às vezes a gente mesmo na nossa programação reencarnatória pediu aquela doença. É aquela doença está servindo para a gente de alguma maneira e a gente está ali pedindo a cura. Então, muito possivelmente, não vamos ter, porque aquela doença é o presente de Deus para a gente trabalhar a paciência, trabalhar a humildade, alguma coisa que a gente pediu para colocar, né? Então, ele sempre coloca isso. E Jesus também, quando a gente estuda o Evangelho, a gente vê, sempre Jesus fala, né, que a sua fé te curou, né? Não foi nem a intervenção dele, é a fé da pessoa. É isso que eu queria colocar. Eu também tenho um comentáriozinho para fazer. Estou assim, preocupado com o nome, né? Pedi e obtereis. E estou me lembrando aqui de um caso que aconteceu na minha casa, lá na casa da minha mãe, né, em Minas Gerais. Onde... Santa Rita do Sapucaí, né? É. Minas Gerais é um estado enorme, tem quase 1000 municípios. O nome do município é Santa Rita do Sapucaí. É isso mesmo. Que é uma cidade que é conhecida também pela faculdade de engenharia elétrica. Engenharia elétrica e telecomunicações. Pois é. Eles pensam que é pouca porcaria? Não, é muita. Não é pouca porcaria, não. Então, aconteceu um episódio, né, que me lembro, que a minha prima, depois do almoço em família, e aí surgiu aquele assunto de como estão as coisas e tal, e a prima começou a chorar, né, porque era uma reunião íntima, apesar da família ser grande, mas todas as almas que se congregavam ali eram almas advindas do mesmo sopro de vida, ou seja, eram almas que se perdem no passado, né, nas experiências e tal. E quando essa minha prima chorou, a mãe dela ficou quieta olhando para ela e chorou também, só de ouvir a filha, né? E a mãe pegou e falou assim para a filha, olha, vem aqui, vamos lá em casa que eu vou te ajudar, eu vou resolver isso para você. Aí eu peguei e tive como se fosse um insight, uma inspiração na hora e falei assim, não, tia, não pode ser assim, né? Não é assim, você tem que fazer o seguinte, tia. Coloca as mãos no ombro da Amanda, que é sua filha, aponta o caminho lá na frente e fala para ela, minha filha, olha o caminho que está na sua frente, eu estou aqui te dando apoio, né? Segue esse caminho, vai pelo caminho que eu estou aqui te apoiando, você não vai te faltar nada, não vai ser nada difícil, mas trabalha essa oportunidade, né? Cresce com ela, tira proveito dela, aprenda, né? E resolva isso. Você vai se sentir muito mais forte, muito mais capaz depois que você resolver isso. E aí ela falou assim, puxa, é mesmo, né? Como é que você sabe disso, Fábio? Eu falei, é que eu fiz participei de uma palestra, né, onde eles fizeram uma terapia ali simulada na frente ali no momento. E eu aprendi essa lição, né? Falar assim, puxa, olha, então você ajuda-te que o céu te ajudará, né? Peça que você vai obter, eu estou aqui, ó, com a mão no seu ombro para te guiar, né? Levanta-te e anda, né? Eu te dou as mãos, mas levanta-te, né? Bate que vai te abrir. Então é essa a grande mensagem desse título, né? Pede e obtenha, pedi e obtereis. Ou seja, o seu filhinho vai aprender a andar de bicicleta, você não vai colocá-lo sentado no banco da bicicleta e andar de bicicleta por ele. É ele que tem que andar de bicicleta, né? Então você vai fazer o quê? Você vai colocar a rodinha, ou você vai colocar a mão no ombro dele, a outra mão no guidão, vai empurrar a bicicleta com ele, mas ele vai ter que adquirir esse equilíbrio. Ele que vai ter que saber pedalar, ele que vai ter que guiar a bicicleta. Você está ali para dar o suporte. Então, a criança está fazendo a parte dela aí nessa história. E pra gente, na vida, é a mesma coisa. Porque o que é que Deus, que é o Pai perfeito, quer dos seus filhos? Ele quer nos guiar para sempre? Ele quer fazer as coisas por nós? Ele quer que nós sejamos simplesmente obedientes? Ou Ele quer que nós cresçamos, que nós tenhamos liberdade? Ele quer que nós sejamos autônomos? Ele quer que nós saibamos passar pelas adversidades flutuando por elas, levitando nelas? Ele quer que nós possamos estender os braços para quem está em dificuldade também? Ele quer que nós saibamos ter força na ventania, né? Ou Ele quer que nós não escorreguemos no chão liso? Ou que nós não caiamos da bicicleta quando Ele não, quando as mãos não estão nos nossos ombros, né? Então é isso que a gente quer verdadeiramente do nosso filho, que ele saiba observar o caminho, que ele saiba tomar as decisões, que ele seja autossuficiente, que ele seja um anjo na vida dele e na vida dos outros. E para você ser um anjo na sua vida própria, na vida dos outros, você tem que aprender com as dificuldades, você tem que se forjar, né? Se forjar nas dificuldades para que elas não te sejam mais dificuldades e que você ajude que não sejam mais dificuldades para os outros. Isso é só uma introdução. Sim, sem dúvida. E tem um comentário aqui de Kardec que acho que ele é bem eloquente e bem e deixa bem claro esses princípios da qualidade da prece, mas que nós desenvolveremos mais esse tema daqui a alguns instantes quando retornarmos da primeira pausa. Retornamos em seguida. Se eu quiser falar com Retornamos com o programa Momentos Espirituais, hoje discutindo sobre o tema Pedi e Obtereis, do capítulo 27 de O Evangelho Segundo o Espiritismo. Na continuidade desse capítulo, após essas exposições que se encontram lá no Evangelho de Jesus, o Kardec fez alguns comentários que vale a pena nós lermos e com a alta capacidade didática do nosso querido Kardec, fica mais evidente o entendimento desse tema, qualidade da prece, o que fazer durante a prece, a pureza da prece, etc, etc. Então ele diz assim: Jesus definiu claramente as qualidades da prece. Quando orardes, diz ele, não vos ponhais em evidência. Antes, orai em secreto. Então, aquilo que nós, ao longo dos séculos, nós tivemos como prática de termos aquela contrição, termos aquela aparência de nos ajoelharmos diante do altar, de nos ajoelharmos nos mais variados cultos, que ao longo dos séculos tivemos esse comportamento, e infelizmente o nosso objetivo era nos colocarmos em evidência. O nosso objetivo era que as outras pessoas vissem: olha como que o Marcelo é piedoso, olha, ele se ajoelha diante do Altíssimo, ele se ajoelha diante, né, do altar, etc, etc. Olha que pessoa piedosa. Aí saía de lá, saía falando mal da vida dos outros, saía, né, tendo um comportamento antiético, um comportamento desprovido de qualquer moralidade. Então, o Kardec já deixa de cara, ele já extrai dos ensinamentos do mestre esse primeiro ensinamento, que é: não vos ponhais em evidência. Ou seja, quando nós vamos fazer uma oração, nós temos que orar em secreto. Ou seja, nós devemos nos desnudar do nosso ego. Nós devemos ter aquele contato face a face com Deus, face a face com Jesus, face a face com os benfeitores espirituais. E para isso é importante a sinceridade. A sinceridade de propósitos. Por isso que ele diz em seguida: não afeteis orar muito, pois não é pela multiplicidade das palavras que sereis escutados, mas pela sinceridade das palavras. Então, primeiro, não nos colocarmos em evidência. Sim. Segundo, sinceridade. Tanto é que mais importante do que o tempo da prece, porque tem pessoas que acham que tem que ficar orando 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos. Imagina, quem que aguenta? É como se fosse uma preleção. Você está fazendo uma prece. Muitas vezes as pessoas que estão, eu digo assim, uma prece pública, né? numa preleção, por exemplo, aqui no Centro Espírita Paulo de Tarso tem as preleções, e as preleções são antecedidas pela prece e também são finalizadas pela prece. Então, se você começa a falar muito na prece, é como se fosse uma preleção, né? E as pessoas que estão acompanhando, muitas vezes elas se colocam de olhos fechados, procuram se concentrar, procuram seguir o mesmo pensamento daquele que está proferindo a prece, mas de repente a prece fica estendida, fica longa. Quem que aguenta? Ou cochila ou dispersa. Então, quer dizer, perde o foco, né, Fátima? Então, quer dizer, já foi pro espaço, né? Agora, o que conta mesmo é a sinceridade. primeiro, não nos colocarmos em evidência, segundo, sinceridade. Só que tem mais. Antes de orardes, diz o Kardec, se tiverdes qualquer coisa contra alguém, perdoai-lhe, visto que a prece não pode ser agradável a Deus se não parte de um coração purificado de todo sentimento contrário à caridade. Esse barulhinho é para doer, hein, o Guilherme? Ainda bem que você vai tirar isso aí depois. Ineditável. Né? Ineditável. Olha esse engenheiro. E aí, então, quando nós, antes de iniciarmos a prece, evidentemente que se nós temos alguma contrariedade contra alguém, mesmo que esse problema não tenha sido resolvido de todo, mas nós, no nosso íntimo, devemos olhar esse alguém com outros olhos, dar um outro significado, ter uma tolerância maior, uma compreensão que pelo menos se encaminhe para o perdão, né? Evidentemente que nós somos ainda muito imperfeitos, caracterizados ainda pela imperfeição, nem sempre nós conseguimos, naquele momento da prece, estabelecer o perdão real diante de alguns desafetos que eventualmente tenhamos, mas que, pelo menos, nós nos esforcemos para ter uma outra compreensão, para ter uma outra visão sobre aquele fato, sobre aquela pessoa, sobre aquele desentendimento. Então, isso vai fazer com que o nosso coração, se não esteja totalmente purificado, pelo menos esteja em melhores condições, né? Porque se houver um rigor da parte de Deus, né, que nós tenhamos que estar 100% purificado, não adianta mais. Nenhuma prece vai ser atendida, né? E evidentemente que sabemos de preces que foram atendidas, de corações que também tinham imperfeições como as nossas, né? E também digo mais, né? Tenho certeza que cada um de nós já foi capaz de fazer uma prece com fervor, uma prece sentida, uma prece que partiu de um coração mais purificado, pelo menos naquele momento, e eu tenho certeza que essa prece foi atendida. Eu tenho certeza, cada um de nós aqui, se nós formos contar a nossa experiência, cada um de nós tem pelo menos uma experiência positiva nesse sentido. Tem uma mensagem aí... Ô, Guilherme, desculpa, cara. Você ia falar... Desculpa, eu não ia falar nada. Não. Tem uma mensagem aí no Vivendo o Evangelho, Marcelo, que fala justamente isso. Que fala assim, que às vezes nós pensamos que nós temos que ser puros para poder fazer uma prece que seja ouvida por Deus, por Jesus, né? Mas ele fala assim, que o olho arde, mas continua vendo, né? Exatamente. Ele fala assim, que o pé é manco, mas anda, né? Ele fala que a cabeça dói, mas pensa, né? Perfeito. Então nós temos as nossas imperfeições, mas nós podemos arregaçar as mangas, né? Nós podemos erguer as mãos, os braços para o alto, mas colocarmos as mãos nas obras, né? Então não é uma desculpa, não é uma explicação plausível nós queremos dizer que não fazemos prece porque não estamos purificados o suficiente. Porque nós não somos pessoas boas, porque nós temos muitas imperfeições, e como nós somos imperfeitos, nós não seremos atendidos. Exatamente. A mensagem, eu acho que é essa daqui, né? Ó, ninguém. O pé tem defeito e você se apoia. Essa mesmo. O pé tem defeito e você se apoia. A perna manca e você anda. A voz é rouca e você fala. O olho arde e você enxerga. O braço é fraco e você se mexe. O dente é torto e você morde. A boca incomoda e você come. O nariz entope e você respira. O ouvido inflama e você escuta. Me controlei para falar escuta. Né? Lá em São José a gente fala escuta. Escuta. A cabeça dói e você pensa. Ninguém desiste de viver porque as condições físicas não são as melhores. Esperar, pois, a perfeição espiritual para ajudar alguém é simples comodismo, disfarçado de escrúpulo. Ou seja, mesmo que nós não possamos fazer nada por alguém que está em necessidade, nós podemos sempre orar por esse alguém. Sempre. Né? Nós sempre podemos orar por esse alguém. Exato. Pois não, Fátima? Inclusive, a questão 662 do Livro dos Espíritos fala sobre isso. Pode-se orar utilmente pelos outros? Aí Kardec pergunta, né? E aí vem a resposta. O espírito daquele que ora está agindo pela vontade de fazer o bem, pela prece atrai a ele os bons espíritos que se associam ao bem que deseja fazer. Sensacional, né? Ou seja, sempre podemos orar, né? Pode orar. Então, nós, no pior das hipóteses... Vamos fazer isso, né? Exato. Até pelos inimigos, para que eles melhorem, para que eles aprendam, né? Porque se hoje a gente sabe um pouquinho, ontem nós sabíamos muito menos. Exato. E não necessariamente que nós sejamos superiores aos nossos, aos nossos opositores. Às vezes conhecemos um pouquinho mais a doutrina, então nos policiemos um pouquinho mais, né? Pois não, Guilherme? Eu queria pedir uma ajuda para o Fábio, porque a gente falou isso no programa passado, mas eventualmente quem está ouvindo agora não ouviu o programa passado. Então, ajuda, Fábio, a responder. Por que que se Deus já sabe o que a gente precisa... Por que então eu tenho que fazer a prece, né? Por que orar se ele já sabe o que preciso eu, né? Ah, interessante. Isso tem a ver com o primeiro comentário que eu fiz, né, no começo do programa, que é o fato do Pai querer que nós sejamos anjos, ou seja, que nós sejamos autônomos, que nós venhamos a nos tornar, né, com o tempo... pessoas autossuficientes, pessoas mais capazes, pessoas mais equilibradas, pessoas mais amorosas, pessoas mais sábias, né? Ele não quer que nós sejamos marionetes e que nós sejamos simplesmente obedientes. Então a primeira coisa é que você peça o que você quer, né? Ou seja, que você saiba o que você quer, que você reflita, que você tenha convicção do que é melhor para você. Então eu preciso... que você tenha o seu papel nessa escalada, que você tenha o seu papel nessa jornada, nesse crescimento, nessa caminhada. Eu preciso que você assuma a sua função, você tenha responsabilidade. Então, o que você tem que fazer? Fala para mim. O que você quer que seja feito? Fala para mim. Então, aí eu conto aquela historinha da filha do filho da Nete Guimarães, que quando volta da escola... A mãe, ao invés de perguntar o que você aprendeu hoje, pergunta o que você perguntou para o professor hoje, né? Que tem uma grande diferença, que significa o seguinte: qual foi o seu papel no seu aprendizado? Né? Você foi passivo ou você foi ativo? Né? O que você contribuiu? O que você buscou? Qual o seu interesse? Né? E isso é o pai que se preocupa com o crescimento do filho, com a autonomia do filho, com a elevação do filho, e não... com o filho sempre debaixo das asas dele, e quando ele não puder atender, o filho vai ficar perdido, não vai saber o que fazer. Então, pedir, ou seja, saiba o que você quer. Né? Muito bom, obrigado. Eu acho que eu talvez já tenha contado em alguns programas anteriores, e evidentemente que vocês fiquem à vontade, né? Mas... eu sempre me recordo, vou contar resumidamente, que os meus pais são separados, quer dizer, eles viveram separados durante 13 anos. E aí, quando eu estava lá com os meus 14, 15 anos, eu ficava muito triste, né, com essa situação, né, de desentendimento tal, que eles tinham se separado, inclusive na época, nós até falamos em programas anteriores, né, sobre o divórcio. E aquele senador Nelson Carneiro, em 77, levou lá para o Senado a lei do divórcio, E essa lei foi uma lei importante, né, para do ponto de vista civil, para que o divórcio concedesse uma liberdade mais ampla, sobretudo para as mulheres, né? Então foi uma lei muito, muito importante no progresso da civilização brasileira. E aí, por volta de 81, 82, aproximadamente, então eu me lembro que eu fiz uma prece muito sentida para que os meus pais, que se eles não pudessem voltar a conviver juntos, mas que eles pudessem, para que esse sentimento de ódio que ficou estabelecido lá na época, né, na época da separação, que esse sentimento de ódio fosse diminuído e que fosse possível estabelecer uma convivência pacífica, pelo menos, né? E aí eu fiz essa prece aí e deixei, né? Sabe aquele negócio que você manda uma mensagenzinha pro universo, né? Coloca numa garrafa e manda lá na estratosfera, né? Ou pro oceano, né? E aí, então, imagine você, né? Durante cerca de 13 anos que eles viveram separados, o meu pai teve pelo menos 4 relacionamentos, 4 outros relacionamentos. E, inclusive, um deles foi na minha cidade mesmo, né? Em São José do Rio Pardo, e lógico que foi um relacionamento que foi muito doloroso para nós, aquela coisa toda, tal. Principalmente, lógico, estou me referindo aos anos 80, né? Nós não estamos falando de 2015, 2018, 2020, né? Que hoje tem uma outra conotação. E aí, foi muito legal, porque após 13 anos, aconteceram alguns fatos que contribuíram para que eles se unissem novamente. E aí eles se reconciliaram. E foi muito legal que a reconciliação foi muito legal, que atendeu aos interesses / objetivos tanto da minha mãe quanto do meu pai. E por 10 anos eles tiveram uma reconciliação, uma vida de reconciliação super harmoniosa, né? O meu pai entendia bem o papel dele, a minha mãe também entendia bem o papel dela, e eles viveram muito bem. Isso contribuiu para que depois o meu pai viesse, após a desencarnação da minha mãe. Imagine vocês, né? A minha mãe ia passar um final de semana prolongado, como esse final de semana, ela ia passar um final de semana prolongado aqui em Vinhedo, né? Só que, infelizmente, ela ficou na metade do caminho. O meu pai estava... Ele também sofreu o acidente, estava junto, ele que estava dirigindo. Mas, para minha mãe, infelizmente, o acidente foi fatal. E o meu pai teve um traumatismo craniano, mas foram coisas simples de serem resolvidas. E aí, 2 anos depois, ele veio morar conosco. Ele veio morar conosco aqui em Vinhedo, passou a frequentar o Paulo de Tarso, atuou de maneira muito intensa, muito elevada. Eu posso dizer que, para os padrões dele, ele se espiritualizou. Se espiritualizou, e, inclusive, um dos salgadinhos que a equipe da segunda-feira faz, a Anete, ela colocou em homenagem a ele, entendeu? Um dos salgados, um dos doces, né, que são vendidos aqui, né? E então foi muito bom. Aí aquela prece que foi feita lá quando eu estava com 14, 15, 16 anos, ela se cumpriu. Porque, exatamente, se cumpriu no momento certo. Porque muitas vezes a gente faz um pedido, né? E quer que o problema seja resolvido de imediato, né? Como, não sei se vocês viram uma mensagenzinha do WhatsApp, chegou a ver, Guilherme? Uma ansiedade, uma mulher que é ansiosa fazendo meditação. aí ela essa mulher, ela está com um olho fechado e o outro aberto. Aí ela fala assim: venha paz íntima, mas venha logo porque eu não tenho o dia todo. Então, quer dizer, você acha que essa paz íntima virá para ela? Eu estava atento com se a gente faz uma pausa ou se a gente segue adiante. Pode seguir adiante. A gente estava olhando aqui e a dona Fátima, quando você estava contando a história, falou que não concorda com uma coisa que você falou, e eu também não concordo. Que a dor hoje de uma família separada, embora no teu caso foi na década de 80, hoje em dia também é uma coisa que... A dor é a mesma. A dor é muito forte. Sim. E eu tenho isso em casa. O Lucas, ele é filho da Leila com o Rogério, que é o pai do Lucas. Eu conheço o Lucas desde que ele tem um aninho, né? Mas o pai é bem presente. Mas sempre que eu vou, e o Lucas mora conosco, e sempre que eu vou brigar com o Lucas, com alguma, chamar a atenção de alguma coisa, eu falo para ele assim: olha, você tem uma coisa que eu não consigo entender, porque eu não passei por isso, tá? Mas eu acho que isso não pode ser explicação para você não estudar, para você fazer alguma coisa errada. Mas eu imagino que a dor de ter pais separados é muito grande, isso deve te atrapalhar bastante. Eu não tenho nem como medir isso. Mas eu queria que você prestasse atenção que isso não pode ser uma desculpa para X, né? E eu percebo que ao falar isso, e ele é uma pessoa que não demonstra muitos sentimentos, mas você vê no rostinho dele que ele é até grato da gente pelo menos tentar entender que aquilo ali é uma dor, e eu sei que é uma dor. E ó, o pai dele é presente, ele vai a cada 15 dias para casa do pai, mas eu sei que é uma coisa que... É sempre doído, né, nos filhos, quando há uma separação, ainda que amigável. No caso dos teus pais, no início, nem era, né? Nem era. No meu caso, eu me divorciei depois de 42 anos de casado. E meus filhos têm o mesmo sentimento. Eles estão do meu lado, eles apoiam o que eu fiz, mas principalmente o mais novo, que hoje tem 40 anos, nem é tão novo, mas ele tem esse sentimento. Embora eu e o pai dele nos demos bem, conversamos sempre, mas é pai separado, tanto na década de 80 como agora. É uma coisa que mexe com o filho, não tem jeito. É, o que eu quis dizer, né? Sim, é que hoje vê-se com outros olhos, eu entendi. É que havia um preconceito maior, né? Então era como se os filhos de pais separados ficassem marginalizados, assim, de uma maneira muito mais intensa, entendeu? Talvez. Havia um preconceito muito maior, né? Então é nesse sentido que eu disse. E nos anos 70, mais ainda. Conforme você vai recuando, nos anos 60, mais ainda, né? Que eram pais despirados. Idade, o meu sentimento ainda é um pouquinho... Nesse sentido, pode, né? Ser. Porque os jovens de hoje encaram diferente. Exato. Com certeza, na hora de se separar é muito mais fácil. Sim, mas eu reconheço que a dor é a mesma. Mas você falou o negócio certo, inverteu, né? Hoje em dia, na escolinha, a maior parte das crianças são filhos de pais separados. Filhos de pais separados. Né? Daqui a pouco é o contrário, né? O filho que tem a família estruturada é que vai ser o marginalizado, né? Fabinho, você gostaria de falar alguma coisa nesse sentido? Fica à vontade. Não, vou voltar um pouquinho na primeira frase de Jesus. Sim. Né? Quando ele fala assim: quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas, que se comprazem em orar de pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Eu acho que isso aí você já comentou profundamente, né? Mostrando que o interesse da pessoa não é realmente estabelecer esse vínculo com Deus ou com a espiritualidade, mas sim aparecer para os homens, né? E nesse caso o clamor dele já foi atendido, né? Porque os homens já perceberam que ele está ali orando. E já acham que ele é uma pessoa boa, que é um homem santo. Exatamente, né? Então ele já foi atendido e o pedido que ele fez, esquece. Mas quando quiserdes orar, entrai para o vosso quarto e, estando fechada a porta, orai ao vosso pai em segredo ou em secreto, em algumas traduções, e vosso pai, que vê o que se passa em segredo, vos recompensará. Eu queria fazer um comentáriozinho aqui. Opa! Que é o seguinte, que que Jesus fala também em outra ocasião que a boca fala o que o coração está cheio, né? Eu acho que a gente podia estender isso, que é a mão faz o que o coração está cheio também, o pé anda o que o coração está cheio, os seus gestos, a sua vida, as suas buscas, seus objetivos são de acordo com o seu coração, né? Então vamos supor, se eu tenho dentro do meu coração aqui que eu sou uma pessoa vaidosa, né? Que eu tenho a vaidade como um ponto forte dentro do meu coração, nas nossas conversas vocês vão perceber isso, né? Porque eu vou demonstrar de uma forma ou de outra que eu gosto de ser, Guilherme me traduz, como eu falo essa palavra em português, alabado. Eu gosto de ser aplaudido, que eu gosto de ser reconhecido. Alababo, você fala? Alabado. Alabado? É, alabado. Mas, que termo que é? Em espanhol. Eu gosto de ser reconhecido, gosto de ser... bajulado. Bajulado, essa é melhor ainda. Então, adulado. Né? Então, assim, vocês vão perceber isso. Por quê? Porque do meu coração, que é a fonte das minhas manifestações, está nascendo a vaidade, né? Então, se a boca fala do que o coração está cheio, se as mãos fazem do que o coração está cheio, se meu comportamento vem desse dínamo que é o meu coração, Jesus está preocupado com o quê? Né? Está preocupado com a fonte, com o dínamo, com o motor. Então, é lá que nós temos que nos revisitar, é lá que nós temos que trabalhar quando nós nos predispomos a estabelecer essa ponte de luz. Né, Marcelo? Não tem uma mensagem aí no Vivendo o Evangelho que chama Ponte de Luz? Quando nós queremos estabelecer essa ponte de luz, que é a prece, né, com o Criador. Então, essa ponte de luz tem que transitar o quê? Luz. Sim. Né? Então, o que Jesus está preocupado? Que dentro desse motor, que é o outro lado da ponte, também tenha luz. Ou que busque a luz, ou que trabalhe para ser luz. Essa é a grande preocupação do mestre. Então, feche a porta do seu quarto íntimo, né, em segredo, lá dentro, né, acenda essa luz para falar com Deus. E até tem aquela prece da Alta de Souza, que fala assim: meu irmão, tuas preces mais singelas são ouvidas no espaço ilimitado. Volve ao templo interno e abandonado, né? A mais alta de todas as capelas. Ele está falando a mesma coisa que esse parágrafo de Jesus aqui fala, né? Volve ao templo interno e abandonado. O poder da prece está no pensamento e no sentimento. Assim, ela não depende de palavras, nem do lugar, nem do momento e nem muito menos da forma como ela é feita. Interessante, né? Ela vem de dentro. Ela é puro coração. Então, entra dentro de ti, né? Entra dentro de ti e fala com o Pai. Volve ao templo interno e abandonado. Não precisa ficar falando duas horas. A mais alta de todas as capelas. Ou seja, precisa ir lá em Aparecida do Norte? Abre o coração. Precisa. É. Para e olha. Subir na montanha. Eu no santuário de Fátima, no santuário de Lourdes, em Meca. Meca. Precisa pegar o chicote e bater nas costas, precisa apertar o cinto, precisa pôr pedra no sapato. Não. Volve ao templo interno e abandonado, a mais alta de todas as capelas. Né? Isso que é o mais importante. Por quê? Muitas vezes, Marcelo, ir lá em Aparecida do Norte ajuda a pessoa, né? É um estímulo. É, ajuda, é uma muleta, é uma ferramenta. Sim. Que ajuda a pessoa. No Muro de Jerusalém, por exemplo. A chegar dentro de si. Uhum. A voltar ao templo interno e abandonar. Ajuda a pessoa. Sim. Mas não é isso que resolve. Se você for lá em Meca, virar para Meca. Se você for em Aparecida do Norte. Se você for no Vaticano. Templo Budista. Se você apertar o cinto. Se você fizer o que for, mas não volver ao templo interno e abandonado, não adiantou. Nada disso resolve. Não adiantou. Então, o objetivo é que nós tenhamos condições de volver ao templo interno e abandonado, que é a mais alta de todas as capelas. Então eu acho isso maravilhoso. E tem uma dificuldade que nós temos, até pela característica do nosso cérebro, que é o coração, é o dínamo. Mas quem orienta o que o corpo faz é o nosso cérebro. E às vezes a gente até mesmo no quarto, sozinho, em oração, se perde e começa a pensar na conta que tem que pagar no dia seguinte. Ou seja, um é o cavalo, o outro é o cocheiro. Exatamente, exatamente. E o cavalo é indomável, é indomável. Se o cocheiro não estiver lá... É, por isso que é importante a questão da concentração. Então, às vezes, ir para a Aparecida te ajuda numa concentração. Às vezes, acender uma vela e ficar olhando para a chama não é um ritual, mas é facilitar o teu cérebro a estar focado em algo, concentrar para poder fazer uma oração de começo ao fim, realmente com o dínamo transmitindo isso. E não ser uma coisa ou decorada, como as preces que a gente aprende em algumas denominações religiosas que nós repetimos às vezes até sem saber o que estamos falando, né? Então ser uma coisa que o cérebro está comandando e transmitindo, mas que está vindo de verdade lá do coração concentrado, né? E outra coisa que eu aprendi com Kardec, que eu achei, olha, que valeu demais esse estudo de hoje, que ele fala o seguinte: às vezes a nossa vida está perdida. Às vezes nós sabemos que nós temos que colocar, que pegar o cavalo e colocar rédea nele, né? Mas a gente não consegue fazer isso. Então o que a gente faz? Prece para nos ajudar a fazer o que a gente tem que fazer. Não é bonito isso? Uhum. Ou seja, eu não estou conseguindo colocar ordem na minha vida. E eu sei que para eu colocar ordem na minha vida, eu vou começar a fazer o quê? Vou dormir na hora certa, pronto, a primeira coisa. Mas nem isso eu consigo, ir dormir na hora certa, porque chega na hora de dormir, a tentação de ficar na internet é grande. Ou de ficar assistindo televisão, né? Ou de, sei lá. Não, então faça uma prece e peça essa ajuda do fundo do seu coração. Pede para você obter. Eu achei maravilhoso isso. Uhum. Né? Uhum. E até tem uma palestra do Adenauer Novaes, que ele fala o seguinte, ele chama Deus de mãe e não de pai, né? Mas por quê? Ele gosta de provocar, né? O Adenauer é sensacional. Ele é provocativo. Nós o conhecemos lá em... Lembra dele? Não. Lá em Poços de Caldas? É. Um que fez a palestra de sandália? É, ele sempre faz. Não lembra dele? Lembra que ele fez lembra que ele contou pra nós a história de que ele fez o concurso da Caixa Econômica Federal? Lembrou? Então, ele às vezes ele fala coisas polêmicas, mas o intuito dele não é te dar o ponto resolvido. Não, o intuito dele é te balançar. É, exatamente. Ele quer tirar o seu equilíbrio, para você pensar sobre isso. Então ele te provoca. Às vezes até o que ele fala não está certo, mas é de propósito, é para você pensar. Mas então ele gosta de chamar Deus de mãe. É uma provocação, não é? Jesus chama de pai. Exatamente, Jesus chama de pai. Então é uma provocação. Então ele fala assim, a mãe divina, Deus. Por que mãe? Porque quando tudo está perdido, quando nada mais tiver para ser feito, quando você não souber mais o que fazer, encosta a cabeça no colo da mãe. Né? Não é bonito isso? Encosta a cabeça no colo da mãe e fala assim, mãe. E é o que a gente faz, né? É, exatamente. Ele fala assim, mãe. Mãe, e agora, mãe? Mãe, dá um jeito. Mãe, eu não estou conseguindo. A mãe, às vezes, nem vai resolver para você. Mas ela coloca a mão de volta no seu cabelo, faz carinho, fala, vai dar tudo certo. Isso já te, né? Já te reconforta, já te coloca de novo nos trilhos, já te dá ânimo. Ela fala assim, ó, mamãe está aqui, ela vai, ela, né, se faltar alguma coisa e tal. Então, recorre à mãe divina, né? Mãe, olha... Isso que falta, que a gente não faz. Ele ou ela é a nossa mãe divina, né? Nós viemos do seio dela, vamos dizer assim. Ela que nos gerou, ela que é o amor, que quer que nós sejamos amor. Então eu acho sensacional, sensacional. Mãe, né? Vamos falar, mãe. Mãe divina. Sensacional. E depois dessa comparação, vamos fazer mais uma pausa e retornaremos em seguida com mais reflexões. Ando devagar porque já tive pressa e levo esse sorriso porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz. Quem sabe eu só levo a certeza de que muito pouco eu sei. Nada sei. Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder seguir, é preciso a chuva para florir. Sinto que seguir a vida seja simplesmente conhecer a marcha e ir tocando em frente. Vou um velho boiadeiro levando a boiada, eu vou tocando os fios. Pela longa estrada eu vou, estrada eu sou. Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder seguir, e é preciso a chuva para florir. Sinto que seguir a vida seja simplesmente conhecer a marcha, ir tocando em frente. Cada um de nós compõe a sua própria história, e cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder seguir, é preciso a chuva para florir. Seguir a vida seja simplesmente conhecer a marcha, ir tocando em frente. Cada um de nós compõe a sua própria história, e cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Retornamos então com o programa Momentos Espirituais. Hoje falando sobre o tema Pedi e Obtereis, tema que intitula o capítulo 27 de O Evangelho Segundo o Espiritismo. Todos sabemos que a prece é composta de três objetivos: louvar, pedir e agradecer. Evidentemente que nós, como somos espíritos ainda caracterizados pela imperfeição, nós muito mais pedimos do que agradecemos e louvamos. Louvar, então, pode esquecer, né? Porque louvar, nós nem nos recordamos de louvar a Deus. O que é louvar? Abalar. Não, alabar. Alabar. Alabar em espanhol é louvar. Fui procurar aqui. Ah, que legal. É, alabar é louvar. Sim, ou seja, é como que reconhecer, tietar, dar valor. Tietar. Tietar. Por exemplo, o nosso querido Cazuza, ele dizia em uma de suas composições que nossos heróis morreram de overdose. E, no entanto, esses heróis eram tietados, eram louvados, eram apreciados, eram endeusados. Eram ou não eram? É. Né? Você pega lá o pessoal lá do movimento hippie, a maioria você via as mulheres com a camisa da Janis Joplin. E a Janis Joplin, todos sabemos que, infelizmente, morreu precocemente devido ao uso excessivo das drogas. Não estou querendo dizer com isso que eu sou melhor do que ela, porque certamente as composições que ela deixou têm a sua utilidade e muitas foram úteis para muitas pessoas. Elis Regina. Elis Regina morreu precocemente, e tantos outros, né? Mas o que eu quero dizer é isso, né, Fábio? Que nós somos capazes de tietar apresentadores de TV, de louvar cantores, atores. Eu tenho certeza que se o Galvão Bueno entrar aqui nessa porta agora, nós vamos parar tudo e vamos ficar boquiabertos, né? Olha, o Galvão Bueno, apresentador de TV. Nós vamos parar essa nossa reflexão, entendeu? E vamos ficar, oi Galvão, tudo bem? Vamos cercá-lo de gentilezas. Você quer tomar uma água, quer tomar um cafezinho, quer tomar um passe, né? Já que estamos aqui no Centro Espírita, né? Deixa que eu dou. Vai ser até uma competição entre nós. Quem vai dar o passe, né? No Galvão Bueno, né? É lógico, eu estou citando o Galvão Bueno, como poderia ser qualquer outra pessoa mais conhecida, Xuxa, enfim, né? Mas o que eu quero dizer é isso, né, Fábio? Que nós louvamos, nós tietamos essas pessoas e não fazemos isso com Deus. Com Deus que nos deu a vida, com Deus que nos dá inúmeras oportunidades. Falta de reconhecimento. Né? E que muitas vezes na hora de a gente só se lembra dele, Deus, quando a água bate no bumbum, né? Que nós nos recorremos à Mãe Divina, né? Que você fez referência de acordo com a reflexão do nosso querido Adenauer, né? E interessante, Marcelo, que o reconhecimento não é porque Deus gosta de ser reconhecido. Não, ele não dá nem bola para isso. Mas o reconhecimento é bom para nós, porque significa que nós estamos amadurecendo e vendo, reconhecendo o amor na natureza. O amor na natureza. Reconhecendo o amor na vida, reconhecendo o propósito da vida. Então, o reconhecer a Deus, o admirar a Deus, o dar o devido valor a Deus, que é o alabar, né? Ou seja, essas coisas que nós estamos falando, que é o louvar, é um ato de maturidade. Sim. Né? Que nós falamos no começo. Já é um ato de que nós, como espíritos imortais, já estamos observando e apreciando os verdadeiros valores da vida imortal, e não mais só os materiais. Então é maravilhoso quando a gente chega no nível de louvar a Deus. De reconhecimento. É bom para nós, não é bom para eles. É. Bem lembrado. E lógico, né, que o outro item é o que nós mais fazemos, que é pedir, né? E muitas vezes pedimos de maneira equivocada, pedimos coisas materiais, pedimos para melhorar a situação financeira, como se Deus fosse nosso office boy, né? Ó, Deus, faz isso. Ó, melhora minha conta bancária. Ó, melhora o meu relacionamento com aquele parente que vive me atazanando. Ó, eu tô infeliz no amor, me arruma uma namorada, me arruma uma esposa dedicada e fiel, cheia de perfeições e que suportem as minhas imperfeições, né? Se der para ser rica, melhor ainda. Né? Então, quer dizer, é como se Deus fosse nosso office boy, né? Por favor, faz-me agora ficar a mais santa das mulheres, a minha sogra, ficar bem quietinha. A minha sogra, bem lembrado, que ela fique bem comportada. Né? Que a falta de gasolina continue na cidade dela. Exatamente. E então, o que eu queria dizer é que, por exemplo, nós pedimos de maneira equivocada, né? Nós fazemos de Deus um empregado e Deus não atende os nossos caprichos. Deus não atende os nossos caprichos porque Deus é um grau máximo de maturidade que Deus compreende, né? Que nós, que é bom, quando agimos dessa maneira, nós somos semelhantes a crianças, né? E Deus também não atende os nossos caprichos, porque Deus tem muita incumbência, tem muito mais o que fazer. Ele tem que cuidar da gravitação universal, cada folha que cai, cada semente que germina, cada fio de cabelo que cai, que cresce, cada célula no seu funcionamento maravilhoso, né? Nas energias que são desprendidas para lá e para cá. Cada plantinha na floresta. Cada plantinha na floresta. Meu Deus, você acha que vai ficar atendendo os nossos devaneios? É. Pois não, Fátima? Ah, e no, aqui no Evangelho diz também que Deus ampara os que ajudam a si mesmos. A si mesmos. Né? Ah, segundo os ensinamentos, ajuda-se que o céu te ajudará. Mas não assiste a tudo que esperam do socorro alheio, sem fazer uso das suas próprias capacidades. Das suas próprias capacidades. Nós temos condição de nos ajudar. E aí Deus está vendo o mérito do nosso esforço, e aí Ele nos ajudará mais. Levanta-te e anda. Uhum, ajuda-te e o céu te ajudará. Uhum. E aí tem a questão de como pedir, né? Porque às vezes a gente pede para, de novo falando da doença, para a gente ser livre de uma determinada doença, quando o pedido correto talvez fosse me dar força para poder suportar, ultrapassar essa enfermidade. E mudar o que tem que ser mudado, né? É. E muitas vezes faz parte do que você pediu para passar para se melhorar. É. Né? Essa doença. Exatamente. Aqui disse você já também... viu alguém com cólica de rim falando mal do vizinho? Nunca. Não tem, eu sei que não, com certeza. Deus deixará que a pessoa sofra para poder fazer a operação da cura real, né? Que é espiritual. Cura espiritual. Não é por masoquismo. Não, com certeza. Deus não, não é masoquista. É como um pai não iria deixar o filho sofrer. Se pudesse segurar a bicicletinha, não ia deixar ele cair, né? Olha, tudo isso que vocês falaram vem bem, constitui o gancho para eu ler essa mensagem aqui que eu havia separado. E fico feliz por isso, né? Porque naturalmente surgiu o tema. Um sem saber do outro, fala sobre o mesmo assunto. Exato. A mensagem intitulada é Pedir e Fazer, do nosso querido André Luiz, na obra Vivendo o Evangelho. Você se entrega à oração e pede o socorro do alto. Você roga coragem, mas não mobiliza o menor esforço. Você pede ânimo, mas não toma nenhuma iniciativa. Olha só, Deus me dá ânimo, mas você não dá o primeiro passo. Você busca misericórdia, mas não abandona o egoísmo. Você suplica paciência, mas não controla a língua. Você quer paz, mas não esquece a guerra. Você anseia por amor, mas não evita os rasgos de ódio. Você deseja esperança, mas não renuncia ao pessimismo. Então, quer dizer, você quer ter esperança, mas você não larga do pessimismo, né? Olha, o governo tomou uma medida para, por exemplo, para acabar com a greve dos caminhoneiros. Ah, mas isso daí não vai dar certo, isso não vai adiantar nada, porque daqui a uma semana o problema vai voltar, daqui a 15 dias, daqui a um mês, daqui a dois meses, né? Que inclusive o acordo foi por 60 dias, né? Os 46 centavos e tal. É, daqui a dois meses o problema vai voltar. Então, tudo bem, são medidas que foram tomadas, mas que pelo menos tá tendo uma tentativa. Aliás, eu não estou falando isso para defender o governo, porque eu não sou... Não sou advogado do governo, mas pelo menos eles tentaram fazer alguma coisa para resolver o problema, né? Pior seria se não tivesse feito nada, né? Então, você deseja esperança, mas não renuncia ao pessimismo. Você almeja o perdão, mas não aceita sequer uma desculpa. Uma desculpa. Muito mais perigoso. Aí ele diz assim, para finalizar: orar e pedir ajuda significa fazer pelo menos alguma coisa. Sua parte. Orar e pedir ajuda significa pelo menos fazer alguma coisa. Deus socorre com a água, mas cabe a você beber. Sim. Maravilhoso. Como sempre. Sensacional, né? Se livra demais. Mas, Fabinho, você ia fazer alguns comentários em relação ao funcionamento da prece, né? Então, ao mecanismo da prece. Essa seria uma parte, assim, para quem gosta mais da explicação técnica, né? Que eu vou recorrer a algumas comparações. E eu queria falar que na nossa natureza, tudo aquilo que muda de estado gera perturbação. O que isso quer dizer? Eu vou repetir a frase, ó. Tudo que muda de estado gera perturbação. Então, por exemplo, aquele lago que está paradinho, né, que não tem nada se mexendo nele, tá? A água está paradinha do lago. Aí você pega uma pedrinha, né, ou seja, você mudou o estado do lago, que agora ele não tinha pedrinha, agora ele tem a pedrinha, e você vai gerar uma perturbação, que ela é vista. Ela é vista, essa perturbação, não, com as ondas que se formam na superfície do lago. Então, os seus olhos foram capazes de registrar a luz que refletiu na água, né? E você viu, então, as ondas no lago, né? Se alguém fosse capaz de fazer uma prece, né, eu acho que seria interessante a gente saber se isso é possível. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: tudo que muda de estado gera perturbação. Então, vamos supor, eu estou mexendo a minha mão no ar aqui agora, vocês ouvintes não estão vendo, mas quem está aqui na mesa está vendo. Ninguém está percebendo nenhuma perturbação, só com os olhos. Mas se vocês fecharem os olhos, vocês não estão vendo a perturbação que está gerando. Mas se eu fizer esse movimento perto da orelha de vocês, vocês vão ver que está gerando perturbação. E vai perturbar mesmo. Exatamente. Eu vou pedir para você parar. Exatamente. E se der um bitu, então perturbação. Perturbação. Hoje estava, a minha orelha estava quietinha, aí você deu um peteleco, um bitu. Peteleco, bitu. Na minha orelha. Se fosse na cabeça, era um croque. Né? Exatamente. Gerou uma perturbação, que é uma incomodação nesse caso. Não é verdade? Então, mudou de estado, gerou perturbação. Sim. Né? Então, o que acontece? O nosso cérebro, ele tem correntes nervosas, né? Químicas, nosso cérebro tem. Então, quando nós pensamos, nós geramos perturbação. Por quê? Porque o que é o pensamento? Eles são correntes que circulam no nosso cérebro, não é verdade? Que fluem no nosso cérebro. E isso eu estou falando do ponto de vista material, comprovado pela ciência já. Mas nós temos, além da dimensão material, que nós podemos sentir, que nós podemos medir, nós temos a dimensão material que ainda é inacessível para os nossos instrumentos e para a nossa percepção e para a nossa ciência. Mas é uma dimensão material ainda que fica até então inacessível, mas que um dia será desbravada do ponto de vista científico. Que também, quando gera mudança de estado ou movimento, gera vibração, gera perturbação. Então, as nossas preces, que são movimento, né, que são mudanças de estado, que são fluidez de sentimentos ou de pensamentos que vem do nosso cérebro e do nosso coração, gera perturbação, gera vibração que se propaga. Mas se propaga onde? O som se propaga no ar ou na matéria, de uma forma geral. Ó, estou batendo na mesa, estou gerando uma perturbação na mesa, porque é uma mudança de estado. As moléculas dessa mesa estão vibrando, está transmitindo essa vibração ao longo da mesa, mas como a mesa está em contato com o ar, vibra as moléculas do ar e chega no nosso tímpano, que vibra também e transforma isso em corrente nervosa para o cérebro. Agora, quando eu vibro o meu coração, quando eu vibro o meu cérebro, eu também gero perturbações que se propagam não mais na matéria, não mais no ar, mas se propagam num meio que nós conhecemos através da literatura espírita, que se chama fluido cósmico universal ou fluido harmônico universal. Que o que é? É como se fosse a força nervosa do Criador. Ele é a emanação da mente do Criador, né? Ele é o hausto do Criador. E tudo que se movimenta nesse oceano, né, que emana, que é a força nervosa, que é a mente do Criador, é sensível para o Criador, é perceptível para o Criador, né? Então não há nada, como o Marcelo usou metaforicamente falando, que ele se preocupa com a gravidade universal, que ele está cuidando da plantinha que está lá na floresta, que ele está se preocupando com o fio de cabelo que está nascendo. É uma forma simbólica, engraçada, metafórica de dizer que nada escapa, né, a influência e a percepção de Deus, né? Você fez Desculpa, fala. Pode falar. Não, eu ia dizer que me lembrei daquele livro Cartas de uma Morta, né, que Chico escreve, a mãe de Chico, né, é, contando. Maria João de Deus. Maria João de Deus, que mora em... No céu? Eu não sei, não. Tem um planeta que ela mudou, né? Mas eu não vou saber. Será eu que também eu... não me lembro. Não é importante agora. Mas ela conta que ao olhar para o planeta Terra, que ela vê, ela consegue ver embalsamados em cores diferentes e subindo para o espaço, né? Talvez navegando no fluido cósmico universal, justamente as preces das pessoas aqui da Terra, que é visível. A ela, né, no nível que ela se encontra, ela vê da Terra emanando, embalsamado em diversas cores, essas orações que nós aqui fazemos, essas preces. E pode parecer absurdo isso que nós estamos falando, né? Mas não é, porque nós não vemos a luz. E o que é a luz? E ela existe. O que é a luz? A luz é uma perturbação, é uma vibração que veio de uma fonte, por exemplo, do Sol, ou de uma lanterna, né? Ou de uma lâmpada, ou da tela do seu celular. É uma luz que está se propagando e o nosso olho tem a capacidade de interpretar, de ver. Mas é uma emanação. Nós vemos a ondinha no lago, não vemos. Mas o som nós já não vemos, mas nós ouvimos. Exatamente. Vocês... Sinal de celular. Sinal de celular. Quando há uma transmissão de uma antena, o que significa isso? O elétron que está mexendo dentro daquele metal que é a antena, quando ele passa no metal, ele gera uma perturbação que é a onda eletromagnética, a onda elétrica e a onda magnética que chega nos nossos rádios, chega na nossa televisão. Nós não vemos ela com os nossos olhos? Não. Mas ela existe e ela é captada pelos aparelhos que estão sintonizados, né? Então, o espírito, que é uma forma de manifestação da nossa vida, né, muito mais sutil, muito mais sensível, ele percebe essas vibrações que nós, com o corpo físico, que somos casca, que nós somos pele de elefante, não percebemos ainda. Então, por isso que essa é Maria João, mãe, é João de Deus, mãe do Chico Xavier, com a sensibilidade, com a evolução que ela tem, ela percebe sutilezas que nós, no corpo físico, não conseguimos perceber. E não tem nada demais nisso, né? Não tem nada demais nisso. Mas essa é uma pequena explicação técnica. Muito bom. Além do louvar, pedir e agradecer, né, e essa exposição que o nosso querido Fábio fez, a gente pode perceber que nada se perde na criação. E que mesmo preces singelas são atendidas, mesmo preces de corações humildes, de corações simples, para falar a verdade, aí é que são atendidas mesmo, né? E eu me recordo que num dos livros do André Luiz, lá, aqueles psicografados pelo nosso querido Chico, num determinado momento, se não me engano, é Ação e Reação o livro, mas num determinado momento, o André pergunta pro mentor espiritual, que agora eu não vou me lembrar qual, ele pergunta... Áureo. Não é Áureo? Não sei. Ele pergunta assim, o que devemos pedir na prece? E a resposta é curta, simples e profunda ao mesmo tempo, né? Todos devemos pedir o que é necessário ao nosso progresso. Que bonito. Você viu? Tão simples, tão curto, né? Como diria Da Vinci, né? Que a simplicidade é o estado da arte da sofisticação. Exatamente. O estado da arte da sofisticação. É a simplicidade. Sensacional. É bonito. Não, e por exemplo, essa descrição que você fez do mecanismo da prece, aquilo que nós comentamos lá da fonte transmissora lá no início, isso, tem que ser... Então, tudo isso, se você, depois que nós discutimos isso, se nós formos ler o que Jesus explicou, entendeu? Então, quer dizer, Jesus, 2000 anos atrás, ele já, com simplicidade, ele já mostrou a essência como que é, né? Como que deve ser feita, entendeu? Então, quer dizer, se a gente deixasse para ler no final, talvez fosse até mais eloquente, né, esse entendimento. Né? Exatamente. Mas vamos lá, Fábio, vamos ver o que, olha, que, olha que, interessante. Que você separou aí do Vivendo o Evangelho. Você estava falando um pouquinho antes de eu dar essa explicação técnica, né, da, do que a gente pede e o que Deus de fato faz. Né? Ou seja, ele está preocupado com o espírito imortal. E não com o nosso, somente com o nosso corpídeo. Então, olha só, essa aqui chama pedidos impossíveis. São impossíveis certos pedidos na prece. Vou dar um exemplo aqui, ó. Deus, eu quero escapar da morte. Pode esquecer. Não, ele vai te atender. Não, o Guilherme tá falando que ele vai te atender. Explica aí, Guilherme. Não vai? Não, nós não somos um espírito imortal? Ah, o Guilherme já tá indo bem longe, né? Ele falou assim, ó, você é um espírito imortal, meu filho. Mas então, tentando entender a mente do André Luiz aqui, né? Que ele falou assim, olha, eu não quero morrer, Deus, pensando no meu corpo físico, né? E ele fala, Deus, nesta existência, né? Exatamente. Nesta existência, o corpo um dia vai parar de funcionar. É, não vai ter jeito. Então é um pedido impossível. É. Né? Aí ele fala assim, Deus, porém, ajuda você a viver no bem. Olha que bonito isso. Porque viver no mal já é a morte. É uma espécie de morte, não é verdade? Já que vida é mais triste. Já que vida é a experiência digna da imortalidade, e bate, o mal não é digno da imortalidade. O mal é passageiro. E bate com o que o judaísmo ensina, né? Que é deixai os mortos, cuidado de enterrar seus mortos, né? Os mortos, para o judaísmo, são aqueles que estão distantes da de Deus. Terra, distantes do caminho de Deus, distantes do cumprimento da lei de Deus. Exatamente. E você vê que viver no bem, né? Viver no bem, você se aproxima de Deus. Né? É viver, não é morrer. É. Então é uma forma de não morrer. Inexistência da doença, nós pedimos para Deus. Deus, porém, ajuda com o quê? Com a resignação. A aceitação. É. Ou seja, que é o aceitar com o coração, né? Não só com a mente, com o cérebro. Isso. Então, ou seja, o que essa doença quer mudar em mim? Né? Porque a dor é para mudar estado. Né? A dor na natureza é para isso, é para que você mude de estado. O que você está fazendo não pode ser mais feito. Então, o que essa doença, o que essa dor quer mudar em mim? E entender isso, né? E resignar-se. Ausência de dor, nós pedimos para Deus. Deus, porém, ajuda com a paciência. Então, ele vai ajudar você a ser mais paciente. Fugir da provação. Deus, porém, ajuda com a esperança. Olha que coisa. Então, a gente está pedindo ajuda para os fatos. Deus está dando ajuda para o motor dos fatos. Olha que bonito isso. Negar a lei de causa e efeito, nós queremos. Não, não quero que aconteça isso. Eu não quero que nasça espinho nesse limoeiro. Deus, porém, ajuda com a compreensão. Não, meu filho, de limoeiro nasce espinho. Precisa dele para sobreviver. Exatamente. Ausentar-se da luta. Eu não quero a luta. Deus, porém, ajuda com a perseverança. Livrar-se do conflito íntimo. Deus, porém, ajuda com o entendimento. Ah, quando você tem um conflito íntimo, mas você tem compreensão, aí já é diferente, né? Você deu a luz. Deus responde ao pedido impossível com a ajuda providencial, ainda que contrariando os anseios de quem pede. Ainda que contrariando. Os anseios de quem pede, porque eu não quero... Doença. É, exatamente. Não quero doença, mas é importante você desenvolver a aceitação. Exatamente. Então, Deus te dá alguma coisa que é bom para o espírito imortal ali na hora. Mas é certo que a resposta do alto virá sempre de acordo com o Dr. Fritz fala. Necessidade e merecimento, Guilherme. Necessidade e merecimento. Necessidade e merecimento. Não precisa falar nada. Mas... Sim. Aquilo que é necessário. E o merecimento que vai ao encontro do amadurecimento. Muito bom. Sensacional, hein? Yeah. Fatinha, tem mais algum comentário que você separou aí pra nós? Fique à vontade aí, querida. na 658, parece que a 658 de O Livro dos Espíritos, acho que tem alguma coisa legal, dá uma olhadinha para nós. É, a prece é agradável a Deus? Pois é. A prece é sempre agradável a Deus, quando ditada pelo coração, porque a intenção é tudo para Ele. A prece do coração é preferível à que podes ler, por mais bela que seja. Se a leres mais com os lábios do que com o pensamento, a prece é agradável a Deus quando é proferida com fé, com fervor e sinceridade. Não creias, pois, que Deus seja tocado pelo homem vão, orgulhoso e egoísta, a menos que a sua prece represente um ato sincero, arrependimento e de verdadeira humildade. Então, é importante, né? Quando pararmos para fazer a prece, abrir o coração e deixarmos falar com o coração. Não adianta ler uma linda prece de horas em um livro se não tiver com o coração aberto. É melhor um momento com o coração ligado a Deus para que seja aceita por Ele do que belas palavras, né? Somente palavras, né? Mas desprovidas da sinceridade, desprovidas da ação da alma, do sentimento, do coração. Pois não, Fábio? É que na hora que a gente precisa, né, de fato, como por exemplo, na hora da nossa, do nosso desencarne, por mais que estejam pessoas nos rodeando, nós vamos passar por eles sozinhos. Sim. Nessa hora, né? Nós vamos fechar uma porta. Mais preparados que a gente seja de aceitar que vamos desencarnar. Nós vamos fechar uma porta, falar tchau, né, para essa luz do jeito que nós estamos acostumados a vê-la, para esse som do jeito que nós estamos acostumados a ouvir, para aquela, para aquele corpo e tal, e vamos entrar num túnel aí que vai nos levar para uma outra porta, vamos dizer assim, sozinhos nessa hora. E nessa hora é necessário termos a nossa luz. A luz do outro não vai adiantar, né? Então eu vivo a minha vida dependendo da sua luz, mas chega uma hora que eu preciso da minha. Sim. É. Não tem jeito, se eu não tiver a minha luz, eu vou ficar no escuro. Até um pouquinho de luz a gente pode transmitir para os nossos irmãos que já partiram, se fizermos também uma prece sincera, mas ele não dependerá dela para continuar o caminho. A isso poderá ele sentir e ajudá-lo, mas a luz dele vai ter que brilhar às suas custas. Vai ter uma hora que vai fazer falta a sua própria luz, né? Então eu acho isso muito importante. E aí eu queria voltar aqui numa coisa que Jesus fala: o que quer que seja que perdirdes na prece, crede que o obtereis e vos será concedido. Crede, crede que o obtereis e vos será atendido. Então acho que vale a pena um comentário aqui, porque tem a ver com tudo que nós estamos falando, que é da questão de que Deus atende conforme nossa necessidade, né, e o nosso merecimento. Mas Ele atende. Ele atende. E é. Que temos que pedir. Exatamente. E que temos que pedir. Porque Ele sabe das nossas necessidades, mas nós temos que ter a humildade de pedir. Exatamente. Acho humildade. Isso é muito importante. A maturidade. Sim. Né? A consciência, né, e pedir. E crede, ele fala, crede. A gente tem que acreditar no que está pedindo. Acreditar nesse Deus Todo-Poderoso, nesse Pai que cuida de seus filhos. Né? Uhum. E o obtereis, e será concedido. Porque ele é esse Pai ou essa Mãe Divina que provê. Por isso que fala providência, né? Por isso chama providência com P maiúsculo. Divino. Providência divina, ou seja... É. Ele vai prover para todos o necessário. Porque às vezes a gente pode pensar que Deus criou o mundo e cruzou os braços, né? E está aí, fez um monte de lei, né? universal, com L maiúsculo, e cruzou os braços. Se nós, pobres mortais, pomos os filhos no mundo e não cruzamos os braços, porque ele, que é todo poderoso, faria, né? Se ele quer o rebanho dele todo junto e unido. É. Mas aí Deus é transcendente e imanente. Ou seja, ele ainda está fora de mim, no sentido de que ele foge à minha capacidade de abarcá-lo, né? Mas ele está dentro de mim porque ele conhece o meu âmago. Maravilha. Ele vive dentro das minhas dificuldades. Um dia chegaremos. É interessante, é muito isso, né? Então, ou seja, ele é ativo e participativo na sua obra. Ele não cruzou os braços. Ao mesmo tempo de todos. Ao mesmo tempo de tudo e de todos. É bonito isso. Ele está longe da gente, mas a porta está aberta para chegarmos a ele. É, sem dúvida, sem dúvida. Jamais está fechada. E dentro desse comentário que vocês fizeram, tudo que pedirdes, crede que o obtereis, é preciso termos bom senso também. Aí, o nosso querido André Luiz, ele intitulou uma mensagem chamada Pedidos Inconvenientes. Você faz a Deus pedidos que fogem aos limites da sensatez. Você roga o conforto da vida sem trabalho. Você anseia por conquista amorosa com mentira. Você quer a derrota do adversário. Você quer a derrota do adversário sem escrúpulo. Você pede o sucesso em negócio com trapaça. Você deseja vitória na profissão sem esforço. Você suplica o mal do próximo com vingança. Você implora sorte no jogo sem respeito. Você requer proteção no delito com sofisma, com engano. Você busca auxílio na esperteza sem pudor. Você solicita dinheiro farto com falcatrua. Pedidos inconvenientes acontecem nas orações ao alto, mas a prece é comunicação elevada, onde cabe apenas o trânsito do bem. Nossa. Não basta pedir, é preciso pedir com bom senso. Com bom senso, com sabedoria. Ou seja, a prece é comunicação elevada, onde cabe sempre o trânsito do bem. É a ponte de luz que ele fala na primeira mensagem. Na primeira mensagem. É a ponte de luz. Que bonito, né? É. Só o trânsito do bem. Não, é interessante que você pode pedir dinheiro, né? Mas sem trapaça, sem prejudicar os outros, voltado. Senhor, me ajuda a trabalhar, ganha mais. Se ele for Me dê força, meu trabalho corra bem. É diferente, né? E se ele for realmente o necessário, será concedido. É, exatamente. Posse do necessário. Senhor, me faz ganhar na loteria e não joga. Seria a mesma coisa pedir uma coisa, né? Um absurdo e não fazer nada, né? Ou também, Fátima, me faz ganhar na loteria, mas isso é porque eu quero regalia. É, também eu acho que não. Né? Tipo assim, me faz ganhar na loteria que eu vou ajudar os pobres. Não, peraí, calma. Ajuda um pouco que você tem, você chega lá. O ser imortal agora precisa da lição da humildade, da simplicidade, de administrar no pouco. Sim. Porque administrar no muito, você já teve essa oportunidade. Muito fácil. Né? Agora você precisa aprender a administrar no pouco, que também é outra faceta da administração, né, Guilherme? Aprender a administrar no muito e aprender a administrar no pouco. Crescimento. Bem, amigos, podemos então nos despedir, né? Porque estamos completando aqui o nosso horário. Alguém gostaria de fazer mais alguma consideração que ficou faltando? Fábio, Fátima, Guilherme, amigos espirituais. Então nós vamos nos despedir, desejando uma ótima semana a todos, que seja uma semana produtiva, uma semana voltada para a prática. prática do bem, para a prática da prece com sabedoria, de preferência fazermos prece com mais frequência e com mais fé. Uma boa noite a todos, um grande abraço, um abraço carinhoso ao nosso querido Bruno Eustáquio, à nossa querida Taila, ao Fauzi, aos 25 vizinhos de cima e os 25 de baixo. Coitado do 26º. Fica um pouquinho, meu pai. É interessante que você falou, né, fazer mais prece, aumentando a frequência e a fé. Né, que é a mesma coisa, porque fé vem de fidelidade, né, e fidelidade é frequência. Sim. Então é bonito, né? Não sei se você falou pensar, mas... Não, não pensei nisso, mas você fez uma bela analogia. Então, um abraço para todos também, de coração para coração, né, sem a... Como que é, meu, Marcelo? Sem a... Como é que chama? Sem a toracotomia. Toracotomia. Sem a toracotomia. E até a próxima semana. Boa noite a todos. Que Jesus ilumine o caminho de todos nós e que estejamos aqui na próxima semana. Façamos as nossas preces sempre com o coração aberto. Michel Guilherme se despedindo também. Boa noite a todos e até sexta-feira que vem. Um abraço.